você pintou como um sonho. Eu fui atrás com tudo. Se isso são coisas do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo. Como é que eu posso dizer não? Fugi do paraíso. Você me faz o que eu sou, caça e caçador. História com princípio.